bem meu amor voltou. Trouxe a paz que eu tanto quis. Toda solidão passou. Hoje me sinto feliz. Só Deus sabe o que passei, o pranto que chorei, o que é tristeza e dor. Quem me morou onde havia só saudade, hoje há felicidade. Tudo se modificou com meu amor. Eu sofri apaixonado, triste abandonado, nos bares da rua. Tudo era infelicidade, só dor e saudade, feito sol sem lua. Eu andava, eu procurava, todos perguntavam onde anda. Até que um dia ela me ligou, minha vida mudou. Cante em casa! Meu amor voltou. Meu amor voltou. Meu amor voltou. Meu amor voltou. Passei o pranto que chorei, o que é tristeza e dor. Quem me morou onde havia só saudade, onde há felicidade. Tudo se modificou, oh meu amor. Eu sofri apaixonado, triste abandonado, nos bares da rua. Tudo era felicidade, só dor e saudade, feito um sol sem lua. Eu andava, eu procurava, todos perguntavam onde anda o meu amor. Ninguém sabia, até que um dia ela me ligou, minha vida mudou. Quero ouvir!